A Volta da Rainha Dúvida Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, o serviço secreto entra em ação. Ou... Porque a areia vira vidro... Meus amigos, a primeira grande charada terminou com a dúvida sobre por que rimos e choramos, lembram? E na Guerra do Golfo, o Dr. Sadomor acabou fixando o placar em 4-3, a seu favor. Hoje terá início a segunda grande charada e o Rei Sabidão I está confiante de que ainda vai virar o jogo e recuperar todos os seus campos e apetrechos de golfe. E querem saber como? Ele pôs o serviço secreto de espertos do planeta Gandaia à procura das forças ocultas que atrapalham a vida de seu rico espelho biotrônico. Mas será que isso vai resolver? Viu só, rainha? Não lhe disse que o espelho biotrônico é capaz de produzir sons tão fortes que partem qualquer cristal? Mas não vai me dizer que você pegou um cristal daqueles que herdei da minha mãe, hein? Ah, que nada, querida. Foi só um copo desses aí, de liquidação. Ainda bem. O auge da tecnologia cibernética, lembra? Dentro de 7 horas vai se encerrar o prazo da 8ª dúvida da Guerra do Golfe. O placar está 4-3 para o Dr. Sadomor, formado em transmissão extrafísica de corpos. Este foi um aviso da central mais forte e poderosa da nova realidade virtual gandaiana, o Império das Tevilusões. Tá bem, espelho, eu já sabia. Ora, querido, ele só estava querendo lhe lembrar. Aliás, o doutor não tinha que passar uma nova charada hoje? Pois é, e garanto que ele só está esperando a nossa chamada. Ai, então, homem, vamos, mande-o vir logo. Tá bem. Alô, doutor, dê os ares de sua graça, por favor. Mandaram me chamar, eis que me manifesto. Só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Ah, doutor, que prazer vê-lo aqui de novo entre nós. Oh, cara rainha, também me alegro muito ao ouvir a sua voz. O mesmo diria eu se nós três estivéssemos a sós. Ora, que interessante, não? Parece que alguém quer ser a máquina mais perfeita de encher sacos do universo. Mas, doutor, não sei bem como explicar. É que... Isso mesmo, querida. Era bem isso que eu também queria indagar. Como é a segunda grande charada da nossa contenda, não é? Ah, então o Rei Sabidão I está novamente com pressa. E está com uma gana daquela, só pra perder mais essa. Estou com ganas é de esfrangalhar alguém. Que pressa que nada, doutor Sadomor. Afinal... Tempo é dinheiro, e não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, não é? Bem, eu conheço a versão mais moderna do ditado que reza... O mal sempre é bom quando é seu, o bem só é mal se não for meu. Ah, vamos parar com isso, gente, que não tem graça. Eu não sei, mas às vezes a conversa entre vocês, homens, parece piada. Bem, e que tal, doutor, se você nos disser a segunda charada? Certo, por que não? Diga lá, me roubou pilantra! Prestem muita atenção, que não tem mesmo repetição. Sou frágil, doce e sadia. A aventura ronda a venda da fantasia. Ah, doutor, eu sabia que você ainda iria fazer uma charada só sobre mim. Eu, a rainha dúvida primeira. Ora, queridinha, não diga besteira. Como é que vou guardar a charada e respondê-la se você não colaborar? Ué, Mas ainda há motivo para duvidar? Sou frágil, doce e sadia. A aventura ronda a renda da fantasia. É tudo comigo, ora! Há um erro na informação e vou abrir nova exceção. Não é a aventura ronda a renda da fantasia, e sim a venda da fantasia. E daí? Não dá tudo na mesma? Eu sou frágil, eu sou doce, eu sou boa, sadia. Eu adoro aventura que renda rondas de amor e de alegria. Ou será que ronda a renda ou a venda? Como é mesmo? Tá vendo só, mulher? Por que é que você tinha que se meter? Mas diga, doutor, se não sou eu, aí quem poderia ser? Ser ou não seja, era a questão. Hoje é bem diferente. E o negócio é ser ou não ser um bom vilão. Além disso, rainha, dúvida não é o seu métier. E nesse caso, ninguém ganha de você. Bem, aí estão mais 7 dúvidas vitais. Boa sorte para descobrir a primeira e... até breve. Que a gente, como sempre, vai saindo bem de leve. Viu só, rainha? Se eu fosse você, não confiava tanto nesse tal de doutor. Ah, é? E por que não? Eu tenho a impressão que ele é muito mau. É um impostor. Que nada. Você só está aí com ciúme. Com medo. Confessa, vai. Eu? Com medo? Claro. E medo à beça. Conta outra piada. Ah, aliás, deixa pra lá. Tá bem que o tempo tá passando e eu quero recuperar uns tacos de golfe pra poder voltar a jogar logo, logo. Não sei. E se for? Olha, querida, dessa vez estou me preparando muito melhor para enfrentar o Dr. Sadomor. Já meti até todo o nosso serviço secreto de espertos à procura das forças ocultas dele. Ora, lá vem você de novo com as tais de forças curtas. Curtas não, ocultas. Tá vendo? Ele não só deve manipular a transmissão extrafísica dos corpos, como também deve saber ler e manipular pensamentos. É um verdadeiro gênio do mal. Que nada! O que ele sabe é apreciar sentimentos, coisa que você não consegue nem mais perceber, por sinal. Tá bem, mulher. Com você não dá mesmo pra discutir, só duvidar. E por isso, que tal? Vamos ver a primeira dúvida? Claro! Ué, afinal, se duvido, logo existo. Então, espelho, espelhinho meu, diga lá se você gravou bem a charada que o doutor me deu. Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, de cinema, sou jornal, livro e possuo o maior banco de dados da Gandaia. Não, não dá pra você calar isso ou falar pra si próprio. Sempre a mesma coisa. Sério das teve ilusões. Espelhinho, eu só queria saber da segunda charada que o doutor falou. Só isso. A charada é muito simples. Sou frágil, doce e sadia. A aventura ronda a venda da fantasia. Muito bem, espelhinho do meu coração. Agora diz aqui pro papaizinho qual é a dúvida com respeito a frágil. Frágil sou eu, meu bem. Então você ainda não sabe? Frágil é algo fácil de destruir. Algo quebradiço. Ora, espelho, você bem já percebeu que não é só isso. Em sentido figurado, frágil significa fraco, débil, transitório, pouco vigoroso, pouco durável. Ah, agora eu estou entendendo melhor. É o tal do sexo frágil, é? Não, não, meu caro, não tem nada a ver. Essa história do sexo frágil é uma invenção bem machista para esconder a fragilidade e a debilidade dos homens, isso sim. Calma, meu bem, calma. E não venha pra cima de mim que não fui eu quem inventou essa expressão, tá bem? Ora, mas você também acha que toda mulher, por ser frágil, é fraca, débil, burrinha, pouco vigorosa, etc. e tal. Mas não é essa, por acaso, a opinião geral? Pois é, mas o grande engano dos homens é confundir frágil, de sensível, raro e precioso, com frágil de fraco e débil. Entendeu? Um botão de flor é frágil porque é tenro. Um bebê é frágil porque ainda precisa de muitos cuidados. A vida é frágil porque é um dom transitório. Tá vendo, sabidão, como essa dúvida é simples? Tá bem, rainha. Também não sei por que eu insisto. Mas antes de chamar o doutor, gostaria de acertar uns detalhes consigo. Ouça só. O que será que o rei Sabidão I estará dizendo à rainha? Algum plano secreto para melhor enfrentar o doutor Sadomori, o Mihobô Pilantra? Mas como? Os dois têm o poder de se dissolver e materializar onde bem quiserem, só pela força de suas mentes, lembram? E pelo jeito, ainda dominam a técnica de manipular e ler os pensamentos. Não vai ser fácil enfrentar esse poder dos dois. Se for verdadeira, claro. Bem, parece que já podemos voltar aos nossos dois heróis do planeta Gandaia. Combinado então, rainha? Não sei, não. Vamos experimentar. Pensamento positivo, querida. Alô, alô, doutor Sadomor, pode chegar. Mandaram me chamar, eis que me manifesto. Só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Pois então, doutor, a rainha acha que descobriu a primeira resposta. Eu não, peraí. Eu só fui descartando algumas coisas que não podem ter sido imaginadas como solução. Ah, esse esquema é bom quando funciona. Também é conhecido como método da descoberta por eliminação. Pois então, deixemos que o espelho responda. Frágil é algo fácil de quebrar. É algo transitório. Um botão de flor, um bebê e a vida são frágeis, por exemplo. Gostei da resposta. Mas ainda está longe da verdade. E ainda bem que ninguém sabe quão frágil é a vaidade. Mas se não for assim, doutor, então frágil sou eu? Ora, cara rainha, sexo frágil já é coisa do passado. Mas então nos dê uma ajuda, uma pista qualquer. Certo. Frágil, no caso, é um objeto e não uma mulher. E é uma palavra usada numa expressão para dizer que alguém é muito amado, muito mimado. Ah, já sei. E a expressão é ser o vidro de alguém. E será que eu sou o vidro do... Não sei. Mas ainda faltam alguns dados, meu caro sabidão. E a fragilidade da resposta pode lhe sair caro, como não? Que nada. Hoje não perco mais essa parada. E aí, espelho? O auge da cibernética energia é a voz que lhe fala e o seu saber irradia. Vidro é um corpo sólido, transparente e frágil, feito de areia de quartzo, barrilha e calcário. A areia, barrilha e calcário são aquecidos a mais de 1000 graus centígrados de calor. E depois de derretidos, podem ser transformados em frascos, lâminas, garrafas brancas ou de cor. Essa informação é uma gentileza do Rei Sabidão I e pode ser difundida gratuitamente, isto é, sem custo de dinheiro. Ah, então, com essa você não contava, não é, doutor? De fato, foi um show quase perfeito. No final, um verdadeiro show de dor. E você, por acaso, quebrou outro copo de cristal? Claro que não, rainha. Já lhe disse, foi um da liquidação. Bem, sabidão, reconheço que hoje você está com sorte, pois já decifrou uma boa parte da dúvida. Mas o que é melhor? Garrafa retornável ou descartável? Aí, não sei. Mas quem sabe, sabe, não é, espelhinho? A garrafa retornável é mais pesada e gosta de viagem. A descartável é leve e pode ser reaproveitada pela reciclagem. É, tiro meu chapéu. Nunca vi um espelho biotrônico igual. O Hoje parece que pifou a nossa sacanagem. A minha tática deu certo e o ponto é meu. Que legal! Mas, doutor, eu também tenho uma grande dúvida. É o seguinte, peguei uma bola de cristal e nela vi um príncipe encantado. Adivinhe só quem foi que me deixou vidrada. Ora, é claro. Só pode ter sido eu, seu rei Sabidão primeiro. Vidro, vidraça, vidreiro, o sono é um frágil companheiro. Bem, rainha, vou pensar na sua dúvida, está bem? Enquanto isso, vamos nos despedindo por hoje, bem de leve. E toda taça de cristal um dia sempre se quebra. Até breve. E eu vou brindar o meu ponto ganho. Não esqueçam, está 4-4 no placar parcial. E então, amigos? O rei Sabidão I novamente conseguiu igualar o placar da Guerra do Golfe. E será que já foi por causa de algum trabalho do seu serviço secreto de espertos? Será que ele descobriu uma nova tática ou um novo material resistente a tais das forças ocultas do Dr. Sadomor? Bem, como vocês veem, ainda temos muitas dúvidas pela nossa frente, não é? Portanto, até o nosso próximo capítulo, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.